Olá, bom dia a todas e a todos. Eu sou Jorge Miguel Silva e estou cá por estar aqui convosco até ao meio-dia, como sempre, como todas as manhãs de quinta-feira. Hoje, quinta-feira, 1 de julho de 2021, estamos no princípio do mês, e já agora quero vos dizer que estamos hoje, 1 de julho é o dia 182 do ano e faltam 183 dias para acabar o ano. Já vou aproveitar também para dizer que hoje, dia 1 de julho, nasceu a princesa Diana, que nasceu a 1 de julho de 1961, fazia hoje 60 anos se fosse viva, mas como toda a gente sabe, já faleceu a 31 de agosto de 1997, em Paris, como toda a gente sabe, a princesa Diana. E então vamos lá começar o programa de hoje com... Hoje vamos começar o programa com Tony Carreira, também teve problemas de saúde a semana passada. Já está um pouco melhor, já está em casa, já teve alta do hospital. Suponho que está melhor e também vai estar cá no dia 21 de janeiro de 2022, aqui no Zenit de Orleans. E vamos então começar com o Tony Carreira, como disse, e depois vem logo a seguir os Lucky Dukes com o Dudu Adeguen, uma bonita canção daqui a uns anos atrás, uma bonita canção antiga. Então, muito, muito bom dia a todos mais uma vez, bem, bom dia de trabalho se for o caso, bom dia de férias também se for já o caso, porque há muita gente que já está de férias hoje, neste 1 de julho, e se não, uma ótima viagem a todos para quem vai ver a estrada à escuta do 96.2 de FM, e também para todos aqueles que estão através da internet já à nossa escuta, que nos escutam no Rádio Arconciel. .fr para nos ouvir em qualquer parte do mundo. Então, para todos vós aí nos quatro cantos do mundo, um muito bom dia ou muito boa noite, com santo lugar onde se encontra. Vamos lá começar então com o Tony Carreira e depois eu volto já a seguir também. Então até já, muito bom dia. Esquecer-te. Não, não me peças que eu me cale. Se te vi com outro, tudo posso prometer-te. Menos que o meu coração de amor não fale. Não, não me peças que eu desfaça. Sim, o sonho que me alimenta. Minhas mãos no fogo, posso pôr por outras causas, menos por aquilo que queres que eu prometa. Porque eu não posso prometer que vou esquecer, que amor não posso. E dizer que vou calar a dor não posso. Estar sempre em mim não posso. Prometer que não vou mais sonhar não posso. E dizer que não irei lutar não posso. Porque até ao fim não desisto de ti. Sei se volto a ter-te. Não, mesmo assim eu não desisto. Posso dar em louco, mas recuso-me a perder-te. Sinto muito, pede tudo menos isso. Porque eu não posso prometer que vou esquecer, que amor não posso. E dizer que vou calar a dor não posso. Estar sempre em mim. Kissed me goodbye last night. Say, honey, why don't you do it again? Do, do, do, do, do, do, do it again. Do you wanna think for the band lines? Don't let it end. Well, you can see in a minute. Kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss me and then, darling. Do, do, do, do, do, do, do it again. Yes. Do, do, do, do, do, do, do it some more. More? More, more, more, more, do it some more. Oh, Marcus, it's my friend. Why let it end, darling? Do, do, do, do, do, do, do it again. You made each kiss a work of art. So once we start, you'll hear another heart beating and repeating. Do it again. Don't let it end. Kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss me and then, darling. Do, do, do, do, do, do, do it again. Oh, listen to the music. Que com o Tutu Pit Again, uma bonita canção dos anos 50, 60. E agora vamos ficar com o Tinco, com isto dos Chutes e Patapés, com Patchouli, E logo a seguir vem o Pedro, também o vocalista dos 2008. Um dia, boa quinta-feira. Thank you. Com Believe, e mais atrás foi o Pedro com a A1, o Pedro vocalista dos 2008 a solo, e agora vem aí já o JKF também com a última prova, e também os chutes com a Teimosia, e para já vai ser o Ririnho e o Popless. Então fique bem, fique conosco e até já. O espelho devolveu a imagem dela sem refletir. É um vício danado aspirar o ar ou ela passar. Vai o hábito ficar sentado e deixá-la fugir. nela, sabendo que mexe. Um peito acima, outro desce. Lá vem ela mostrando interesse no que cresce. Desabafo. dos portugueses. Entre a raiva e a vergonha. Grafites nas paredes, como falas sem resposta, desabafos portugueses, entre a raiva e a vergonha. Cantaram o HF e agora vão ficar com os Chutes e a Teimosia, e depois eu volto logo a seguir, mas antes vamos ter um pequeno intervalo, então até já. Mares doces, utopia, sonhos e maré vazia, caranguejo persistente. Fuça no lodo e a gente passa apressada adiante, só pensando na vazante que leva o barco para a foz. Ouve-se do cais uma voz perguntar se temos nós a certeza de voltar. Porque com tanta destreza esquecemos sobre a mesa as cartas de Maria. Tantas vezes, tantos dias, por causa de teimosia, nós perdemos a vontade de ouvir outra verdade, deixar entrar o ar, só pensando em

depois eu volto já a seguir também. Então até já. Saio sem demora, já é hora de no escuro lá de fora o sol resolver surgir. E acordo sonolento, rabugento, ruminando um lamento por ter de ir trabalhar. Mas penso positivo e concluo que estar vivo é motivo mais que bom para me animar. E então saio derrompante, torno-me mais confiante, vendo o dia amanhecer. Escolho o meu melhor sorriso e aceito o improviso que o meu dia vai trazer. Aproveito ao segundo tudo aquilo que este mundo faz para me surpreender. Levo o dia numa boa, que para a frente é que é Lisboa. Sinto-me de bem com a vida, seja o que tiver de ser. Da cama que me aquece, que me prende, que me ama, se me chama para dormir. Saio sem demora, já é hora de no escuro lá de fora o sol resolver surgir. E acordo sonolento, rabugento, ruminando o lamento por ter de ir trabalhar. Mas penso positivo, concluo que estar vivo é motivo mais que bom para me animar. E então saio de rompante, torno-me mais confiante, vendo o dia amanhecer. Escolho o meu melhor sorriso e aceito o improviso que o meu dia vai trazer. Aproveito ao segundo tudo aquilo que este mundo faz para me surpreender. Levo o dia numa boa, que para a frente é que é Lisboa. Sinto-me de bem com a vida, seja o que tiver de ser. Aproveito ao segundo tudo aquilo que este mundo faz para me surpreender. Levo o dia numa boa, que para a frente é que é Lisboa. Sinto-me de bem com a vida, seja o que tiver de ser. La FM en couleur. Num banco de névoas calmas, quero ficar enterrado. Num casebre de bambu, na minha esteira deitar. Que passe a moção. Enquanto a chuva derrama a sua triste canção. Sei que tenho de partir logo que suba a maré. Encher o narguilé. Música. ouvir a chuva cair. Ainda estou acordado, só tenho a alma a dormir. Uma folha do bambu a deslizar na colher, apenas presa ao mundo por um fio de água morrendo. Passa-me a uma canção do Rui Veloso, o Roots Boy Banda, e agora vamos ficar com o Jorge Palma e o Sérgio Godinho com Onde Estás, Mamã? E logo a seguir vão vir os Clãs também com Tudo no Amor. Então até já. Os serões habituais, as conversas sempre iguais, os horóscopos, os signos e ascendentes, mas a vida da outra, sussurrada entre lentes, os convites dos olhos embriagados, os encontros de novo adiados, nos ouvidos cansados ecoa a canção de Lisboa. Não está só solidão, há tristeza e compaixão. Quando o sono acalma os corpos agitados, pela noite atirados contra coxas errados, ao silêncio de quem não ri nem chora, ao divórcio entre o dentro e o fora, e há quem diga que nunca foi boa a canção de Lisboa. Nós sem ti não sabemos, mamã, libertar-nos do mal. Mamã, mamã, onde estás tu, mamã? Nós sem ti não sabemos, mamã, libertar-nos do mal. De agarrar qualquer coisa para mostrar que afinal nós também temos mão da vida, mesmo que seja à custa de a vivermos fingida. O estatuto para impressionar o mundo não precisa de ser mais profundo que o marasmo que nos atordoa. A canção de Lisboa, as vielas de neon, guitarras já sem som, vou mantendo viva a tradição da fome que a memória deturva e o orgulho consome. Entre o orgasmo na gruta e na fria e o abandono da carne vazia, cada um o seu canto entoa. A canção de Lisboa. Sabemos, mamã, libertar-nos de mal. Onde estás tu, mamã? Na Argentina, sabemos, mamã, libertar-nos de mal. Estás tu, mamãe, a cantar o Paulo, Sérgio Godinho e Jorge Palma ao vivo. E agora vamos ficar com os Clãs, tudo com, no amor, e logo a seguir vem o Paulo Gonço com o Espelho de Água. Muito bom dia.

Espelho de Água com a, na voz de Paulo Gomes. Agora vamos ficar com a voz de do Nininho Vaz Maia com a Saudade, e eu vou deixar aqui também. Então até já. Ai, não te via há tanto tempo, estás diferente. Ai, tu continuas com o mesmo sorriso, olhar sentido. Eu não sei o que fazer só para te ter. Para ti foi só um olá, estás diferente, mas eu sinto o mesmo. Queria ter-te mais. Sei que seguiste o teu caminho, ando perdido, mas sei que me custa aceitar, só o tempo vai curar. Eu não sei o que fazer só para te ter. Para ti foi só um olá, estás diferente, mas eu sinto o mesmo. Queria ter-te amado. Foi o Nininho Vaz Maia com Saudade. E agora vamos ficar com o Albert Marques. Jesus é um grande amigo. E depois eu vou já explicar. Até já, bom dia. Forse tu che non mi perdo, forse tu che mi devo una vita, forse tu che mi riscattaste per il tempo fuori. Señor, poderoso lugar. És Deus dos milagres, és a minha salvação. És em quem confiarei, te nunca vacilarei. Pois dia me salvaste e entregaste-te por mim, só para ti. Eu viverei. Jesus, grande amigo, cantou Albert Marques. E agora vamos ficar com o Pedro e o Mundo. E logo a seguir vem a Ana Moura com o Thank You. Tema desta canção e eu também vou logo a seguir. Então até já. ver, mas ficam à espera porque adormeci. Mandam vir e com razão, por muito que tente, só lento a descer. Mas já estou cá para ir. Vou à frente sem exceção. Eu fico enjoado sempre que ando atrás. Baixo o vidro para sentir. O vento é que indica a nossa direção. Eu já estou cá para ir. Eu já estou cá para ir. O mundo é onde eu calcar o chão. O resto é ar até eu ver. As minhas pernas pedem para andar. O coração diz que é para partir. Thank you. Chama-se esta bonita canção da Ana Moura. E agora vamos ficar aqui com o Pedro Abrunhosa hoje. Aqui, Não Desistas de Mim é o tema desta bonita canção também. E logo a seguir vão vir os Irmãos Verdade. E eu também voltarei logo a seguir. E com mais música e mais vozes, porque estamos com 10 horas e 22 minutos, ainda tenho aqui muita música para vos oferecer até ao meio-dia. Então, até já. Na noite, o meu chão, e agora neste quarto vazio, não sei que outras sombras virão, e alguém ao longe me diz. TV, o teu canal está aberto. Desenhos de corpos na cama fechada são o mapa de um passado deserto. Eu sei que houve um tempo em que tu e eu fomos dois pássaros loucos, voamos pelas ruas que fizemos céu. Somos a pele um do outro. Não desistas de mim. Agora não desistas de mim. A noite ainda demora. Ainda sei de cor o teu ventre e o vestido rasgado de encanto. A luz da manhã e o teu corpo por dentro, e a pele na pele de quem se quer tanto. Não tenho mais segredos, escondi-me nos teus dedos. Somos metades iguais, mas hoje, só hoje, leva-me para onde me vai.

logo a seguir vem o António Zambujo e o Dom Gás com Nada Errado. Muito bom dia. Porquê que o sol nunca brilha quando eu fico de férias? Ou fins de semana? Ou nos meus dias de folga? Eu passo os dias a ver gente em fato de banho, calções e havaiana, e eu sempre de camisola. É sempre a mais bronzeada, traz um sorriso na cara e não sabe quem foi Kandinsky. Sem mágoas, se ela quisesse aparecer na mesma, era nas calmas. E pensava, até parece que adivinha, que quando estava com elas nessa noite ela vinha para aproveitar a vida, e eu sentia nos lábios dela só de leve aquele copo de vinho. vivinha. Aí o racional já não interessa. Ele tinha tudo o que ela precisava, mas depressa. Ela entende o chorão e que toda a patricinha adora um vagabundo e que a nossa cena era essa. O tempo falava quando me sentava com ela. E se eu tivesse sem telefone, sentava com ela. A verdade é que juntos era só vida bela. Até ela dizer que ele era o homem da vida dela. Ah, não estava nada errado. Patricinha, melhor coisa do mundo, porque ela adora o vagabundo. Yeah, não entendia o meu meio e vice-versa. Mas quando eu disse que ela ia ser minha, não era só conversa. Quando eu lhe disse para o bazar, psicologia inversa. E para azar dela, ainda sabia falar com ela em verso. Eu não te colo, mas não fico longe. És do meu time e melhor do meu 11. Joguei um FIFA, expulsei os bradas. Liguei o FaceTime e fiquei 3 horas a ver o teu bronze. Eu jantava com elas, mas só me ria. Mensagens para ti só para te contar o meu dia. Pela regra não podias, mas a regra não me interessa. Ainda passava chateada a perguntar que dança é essa. Até ao dia em que disseste como é que eu fiz isto. Eu avisei, estava marcado e tu nem fingiste. Deixaste uma mensagem a dizer está tudo errado. Baby, agora acordas ao meu lado. Não estava nada errado. Agora acordas ao meu lado, minha Patricinha, melhor coisa do mundo, porque ela adora o vagabundo. Agora é teu e tu sermos velhinhos, até as nossas babies terem filhos, até os babies delas terem filhos. E eu e tu já só nos rirmos. Agora é teu e tu sermos velhinhos. Até as nossas babies terem filhos. Até os babies delas terem filhos. E eu e tu já só nos rirmos. Não estava nada errado. Porque ela adora o vagabundo. Agora teu e tu sermos velhinhos, e até as nossas babies terem filhos, e até os babies delas terem filhos, e nós já só nos rimos. E nós já só nos rimos. Foram o António Zambujo, o Tenho de Gás, com Não Está Nada Errado. E agora vamos ficar com o Rita Guerra e o Beto, com Brincando com o Fogo. Até já. Vai do fim da noite sem avisar. Dança no silêncio do teu olhar. A chamar de mim. Chamar por mim. Chega com a brisa que vem do mar. Brinca no meu corpo a desinquietar. Como um marroquim. Como um marroquim. Chega quando quer e não quer saber. Nem de mal que fez ou te vai fazer. É o tanto faz. Ela não vê. Chega. Foram a Rita Guerra e o Beto, e agora vamos ficar com os Mercado Negro com Os Meus Olhos Te Beijei. E logo assim vem a Aldina Duarte com Deste-me Tudo o que Tinhas. Muito bom dia. Esse sorriso que baila assim no meu pensamento entrou sempre de licença no lado esquerdo do meu peito. Entrou invadindo, entrou dominando os meus sentimentos, meu comportamento. Vive em mim como um modo de vida, montou o acampamento como pra eternidade. Pra meu contentamento trouxe a esperança na minha alma, a felicidade. Meus olhos deitados em ti ficaram. O que sinto por ti está a tornar-se coisa séria. Quero estar preso a ti como as raízes à terra, e como um papagaio de papel colorido no céu azul, quero contigo voar. Deste-me tudo o que tinhas nos meus lençóis de cetim. Mais a raiva quando vinhas desencontrado de mim. Mais a raiva quando vinhas desencontrado de mim. O meu corpo dependente bebia da tua mão, naquela mistura quente de desejo e perdição. Naquela mistura quente de desejo e perdição, jurei que um dia mudava, que de tudo era capaz, o sangue me lava e tu nem raiva me dás. Já nem o sangue me lava e tu nem raiva me dás. Parti os saltos na rua, dei a vida pela vida, mas agora olho a lua e não me sinto perdido. Mas agora olho a lua e não me sinto perdida. Esqueci a tua morada e tu nem raiva me dás. Esqueci a tua morada e tu nem raiva me dás. Agora que não me dás nada, deste-me um pouco de paz. Agora que não me dás nada, deste-me um pouco de paz. Deste-me tudo o que tinhas, cantou Aldina Duarte, no Bonito Faro. E agora vamos ficar com o Paulo Gonçalves, Dei-te Quase Tudo, porque estamos a chegar à às 11 e depois vem também já aí os fados e depois eu volto já para terminar esta segunda hora de programa. Então, até já. E marcaste os teus sinais, tatuaste a minha vida, ferro e fogo e muito mais. Vasculhaste os meus segredos, eu deixei sem reservas nem pudor. Invadiste os meus sentidos, não fiz por amor. Deixaste a minha vida meio perdida neste beco sem saída. Dei-te quase tudo, quase tudo foi demais. Dei-te quase tudo, leva a dor teus sinais. Dei-te quase tudo, quase tudo foi demais. Dei-te quase tudo, leva a todos teus sinais. Obrigado-me a quebrar todas as leis e deixaste-me ao sabor. Dei-te quase tudo, quase Quase Tudo, cantou Paulo Gonço. E agora vamos ficar com Tony Carreira, para terminar esta segunda hora de programa. Vamos terminar como começamos o programa de hoje, com o Tony Carreira. Levaste tudo o que me destes. E depois vamos ter já os fatos a seguir. Mas antes vamos ter um pequeno intervalo. Então até já. Seja bem menor no fundo de mim. O melhor de nós dois já procurei, mas só recordações encontrei. Levaste tudo que me deste. Mais nada, levaste tudo, só esqueceste aqui esta dor, nada mais ficou. Tenho procurado tantas vezes sinais de paixão que contigo vivi. Solidão mais me atormente, eu tenho a ilusão que ainda estás aqui. O nosso sonho a dois já procurei, mas só recordações encontrei. Levaste tudo que me deste. Só a saudade que ficou, mais nada. Levaste tudo, só esqueceste aqui este dor, nada mais ficou. Des idées, c'est le temps des envies. Avec l'entreprise DCM de Castro, vous avez l'assurance de la parfaite réalisation de vos projets. Décorations, peintures et sols, revêtements muraux, ravalements, traitements de toiture, choisissez DCM de Castro, le professionnel fort de 30 années d'expérience dans notre région. DCM de Castro, 30

que gostam de fado. Então vamos lá ouvir estes bonitos fados e depois eu volto já a seguir com umas dedicatórias e muita música até ao meio-dia. Então até já. Amor, não vás embora. Vê a vida como chora, como é triste esta canção. Não, eu peço, não te ausentes, pois a dor que agora sentes só se esquece no perdão. Amada, perdoa, pois embora ainda doa a tristeza que eu causei. Eu peço, não destruas tantas coisas que são tuas por um mal que já paguei. Minha amada, se soubesse da tristeza que há na prece, que a chorar te faço eu. Se soubesses no momento todo arrependimento, como tudo entristeceu. Se soubesses como é triste eu saber que tu partiste sem sequer dizer adeus. Meu amor, tu voltarias e de novo cairias a chorar nos braços. E de novo cairias a chorar, a chorar nos braços meus. Minhas mãos vazias, chegaste. costume em segredo, com tudo para me dar. Levaste por conquista a minha solidão. Meu bem, não tenhas medo de quereres em mim morar. Só a casa não insiste. Meu bem, não tenhas medo de quereres em mim morar. Só a casa não insiste fugir da minha mão. Grande voz da Sara Correia, com este bonito fado, cantou aqui ao vivo no Capitólio em Lisboa em 2019. E agora vamos continuar e vamos aqui continuar com... Vamos mais ouvir mais um fado que é da senhora Isabel Pombo, a esposa do senhor Luís Santos, Vítor Santos, assim é que é, do senhor Vítor Santos dos Rádios Latinos 33 em Bordeus. Fazem muitas festas e muitos bailes também e cantam em dueto. Hoje vai cantar aqui sozinha A Montanha, que é um fado, e depois vamos ter uma dedicatória logo a seguir para o Sr. Joaquim, que também vai ser outro fado, é um fado da Fernanda Batista, que tem por título Tudo Isto É Fado, um grande fado que toda a gente conhece, que foi gravado em 1949. A gente ainda não era viva, ou sobretudo eu. E depois eu volto já a seguir também, então até já. Oh, minhas, casas branquinhas, onde passar. Bocas que beijam e se desejam aos do mar. Gente que reza, candeia acesa, dor e pecado. Tudo isto existe, tudo isto é triste. Que beijam e se desejam aos do mar. Gente que reza, candeia acesa, dor e pecado. Tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é fado. Tudo isto é fado, cantou Fernanda Batista para o Sr. Joaquim Gonçalves e para a sua esposa. Um fado gravado em 1949. Grande fado, grande gravação, porque já lá vai muitos anos. E agora vamos ficar com mais uma dedicatória. Vamos ouvir outra vez o Tony Carreira. E sei lá, c'est pour Maryse Martin. Maryse Martin qui est toujours à l'écoute. Donc une bonne journée pour elle et plein de bonnes choses et surtout de la santé pour elle, pour son petit enfant, pour son petit fils et ses enfants et toute la famille. Et on va écouter Tony Carreira et puis après je reviendrai avec d'autres dédicaces. Parce qu'on est il est 11h20, il y en a encore pas mal de musique jusqu'à midi. À tout de suite. Tu disais que ça ne finira jamais, toi et moi. Mais ce matin, je me suis réveillée sans toi. Tant de fois, j'ai crié ton prénom, tant de fois. Dans mon lit ou même dans mes chansons, tant de fois. Aujourd'hui, tu reviens dans ma vie, souriant. Mais rien n'est plus pareil aujourd'hui comme avant. Plus jamais j'oublierai notre histoire, plus jamais j'oublierai ton regard. Mais le rêveur que tu as laissé a changé. mais je dois rester froid, rester fort. Laisse-moi. Je ne suis plus ce rêveur fragile que j'étais. Toutes ces nuits, ces moments difficiles m'ont marqué. Tony Carrera chantait Plus Jamais pour Maryse Martin qui est à l'écoute. Bonne journée encore une fois. Et tout de bon, plein de bonnes choses, surtout de la santé. Et maintenant que je suis en train de faire une dédicace en français, je vais continuer parce que j'ai eu un petit coup de, un petit appel de Geneviève. Geneviève qui m'a appelé pour dire que les musiques qu'il y avait dans le temps avec Michel, les musiques d'accordéon, que ça manque un peu. Elle et puis tous les auditeurs d'Arc-en-Ciel, j'étais habitué parce que Michel, qui nous a quittés, il venait faire de la musique d'accordéon tous les samedis, tous les dimanches, et voilà, et les gens, ils manquent. D'ailleurs, on est à la recherche d'un animateur ou une animatrice pour des musiques d'accordéon. Si vous êtes intéressé, bah, appelez la direction et venez remplacer Michel. Remplacer peut-être pas, parce que il était unique, et ça se remplace pas les personnes comme ça, mais enfin, pour faire la même chose qu'il faisait. Voilà. Parce que les auditeurs d'accordéon, de la radio arc-en-ciel et qui aiment l'accordéon, ils attendent une émission de ce genre que Michel nous a proposé pendant des années. Et donc on va écouter l'orchestre de Dominique Moisson. Dominique Moisson qui va nous interpréter avec son orchestre. Le thème toujours aimé et depois je skill, ça c'est pour toujours aimé, c'est pour Geneviève, comme j'ai toujours dit là que Geneviève m'a appelé pour que je lui fasse une petite dédicace, donc je vais lui offrir ça et après j'ai aussi Damien Poyard, que tout le monde connaît, enfin, ceux qui allaient danser. Et comme le Seigneur Louis Gonçalves et sa esposa, le Seigneur Prince, qu'ils aimaient beaucoup danser. Pour l'instant, ils vont pas danser non plus. Donc, mais ça va venir. Et je pense qu'après les vacances, on pourra aller danser comme tous les dimanches, comme dans le temps. Et attends, vamos lá ouvir estas bonitas canções. Et donc, pour le Seigneur, para o Sr. Esperança e para o Sr. Luís Gonçalves, ali para os lados da Ionval, essa será a Mariana de Damien Payard e puis Dominique Moisson para Geneviève. Música.

tu es si jolie, la Mariana. Allez dans son corps, auprès de moi, la Mariana. Fini la solitude et les jours de pluie. Je t'entends comme un cri, tu es si jolie, la Mariana. La Mariana cantou aqui o Damien Poyard. Damien Poyard, que faz bailes, fazia bailes, agora não faz, porque também é como todas as outras orquestras do domingo, não fazem bailes. E esta era conhecida, porque o senhor Luís Gonçalves e a senhora Esperança conhecem bem, porque dançaram muitas vezes aos domingos com o Damien Poyard. Agora vamos ter que esperar ainda mais algum tempo. E agora vamos continuar e vamos ficar com mais um fado. Vai ser o Manuel de Almeida, com a Igreja de Santo Estevão, para o Sr. Braga e para o Sr. Martin também, da parte de Faria, também já ligou. E depois vamos ter o Marco Paulo, da parte da Glória, não esteve cá ontem porque estava um pouco doente, mas vai estar cá para a semana, com certeza que já deve estar em condições de poder falar, quando não podia vir, porque não podia falar, pois é, quando se come coisas frescas, por vezes, com doces frescos, por vezes os doces frescos gelados, depois, meu amigo, as gargantas, depois não aguenta, e depois fica assim, sem fala. Mas pronto, para a semana já vai estar cá convosco, para vos oferecer também muita música. E depois eu volto já a seguir também. Então até já. Essas noites bem passadas, não há pincéis que descreva aquele soberbo quadro dessas noites bem passadas. Quantas saudades da velha camaradagem, que já não há quem a veja. Fadistas, quantas saudades da velha camaradagem, que já não há quem a veja. Santo cruzeiro. Esses fadistas da alfama que sabem cantar o fado, que volta ao teu cruzeiro. Esses fadistas da alfama que sabem cantar o fado. Que saibas como me sinto e que imagines o quanto eu choro para que um dia tu também sintas no corpo o meu sofrer e toda a angústia que me causaste. Quero que saibas que sinto fogo marcando uma e outra vez este tormento. Eu já esgotei a minha fé, mas não consegues entender. Não digas nada que eu não consinto. Tu já sabes que nesta vida tudo se acaba pagando. E ao fugires o destino vais chorando mais lágrimas de amor. Eu só não quero o teu amor porque ele é louco. E com certeza ainda vão chorar teus olhos mais lágrimas de amor. Para que sintas meu sofrimento, eu vou dizer-te de forma clara que não é fácil perdoar a quem nos faz assim chorar e nos magoa no mais sagrado. Quero que sintas o que eu passei. Sou eu agora que te trato com desprezo. O teu lugar já foi aqui. Fechei a porta que te abri. Vais ficar só. Eu vou-me embora. Tu já sabes que nesta vida tudo se acaba pagando. E ao fugir do destino vais chorando mais lágrimas de amor. Tu já sabes que eu só não quero o teu amor porque ele é louco. E com certeza lágrimas de amor. Lágrimas de amor da parte da Glória para todos os ouvintes, para todos os animadores, para todas as pessoas também com problemas de saúde. E agora vamos continuar e somos já com 11 horas e 43 minutos e vamos ouvir o Fernando Farinha, desta vez com o Imigrante, para todos os imigrantes, para todos os fãs de Fernando Farinha, da minha parte. Hoje vai ser da minha parte para todos vós que gostam, que é desta grande voz que é o Fernando Farinha. E já agora para todos vós que gostam, como disse, vai ser o Imigrante. E depois vem o duo Os Latinos 33, os latinos da Rádio Os Latinos 33, que é o senhor Vítor Santos e a sua esposa Isabel, que nos vão cantar a Sangria, e vou dedicá-la ao José, desta vez, que está à escuta também. Um abraço para ele. E depois eu vou-lhe já seguir para terminar este programa, porque já estamos aqui na reta final do programa de hoje. Então até já. Entre lágrimas e lenço apita o barco cai. Nele vai o imigrante até breve, oh, nunca mais. Nele vai o imigrante até breve, oh, nunca mais. Leva sonhos no sais, esperanças que arrasam montanha, fogo vivo nas entranhas e um coração a bater, pronto a sofrer e a vencer lá nessas terras estranhas. Pronto a sofrer e a vencer lá nessas terras estranhas. Muitos anos vai andando, sacrifícios vivendo, e as saudades que vai ter aos seus olhos aflorindo, são gotas de ouro caindo nas cartas que vai escrevendo. São gotas de ouro caindo nas cartas que vai escrevendo. Um dia vem o regresso à pátria mãe de seus pais, e tal como na partida apita o barco no cais, e tal como na partida apita o barco no cais, agora não volta mais, lutou, cumpriu e venceu, também não lhe quis negar. A alegria de voltar ao cantinho onde nasceu. Onde nasceu. Sangria com o duo Os Latinos da Rádio Os Latinos 33, senhor Vítor e a sua esposa. E agora vamos ficar aqui com a orquestra de André Lopes, com Tom Vapá, como falei muito hoje aqui do Michel. Vamos aqui recordar mais um bocadinho de música de acordeão, para lembrar aqui o Michel, que nos deixou aqui há um tempo atrás. E depois vamos terminar já a seguir com o chute de pantapés. Estamos mesmo a chegar ao fim. Então até já. E pronto, amigos ouvintes, por hoje é tudo, não há tempo para mais. Espero que gostaram. Acabamos com os Chutes e Pantapés com A Minha Casinha. Mais atrás foi Tomba a Pá pela orquestra de André Lopes, como falei aqui muito hoje, do Michele, e músicas de acordeão, que muita gente está à espera desse programa, mas bom, o Michele deixou-nos e agora temos de encontrar alguém para pôr o lugar dele. Vamos lá ver se conseguimos. Então, muito boa continuação desta quinta-feira, bom fim de semana que está aí já à porta, e tudo bom, muita saúde, sejam felizes, sejam prudentes por causa dos vírus, porque o vírus ainda anda por aí, e até para a semana. Um grande abraço a todos, muito bom dia.